eu não posso resistir ao ouvir este clamor. Toda vez é sempre assim. Quando ouço um adorador, me inclino para ouvir sua voz, seu coração, e me faço presente poderosamente, respondendo a sua oração. Dou-te ouvidos como os meus, mergulhados na unção, para ouvir a minha voz e saber amados, meus amigos, teus amigos, teus irmãos, meus irmãos, todos teus filhos, dos meus filhos e filhas, teus amados. Teus amigos, Senhor, meus amigos, teus irmãos, meus irmãos. Clama a mim e eu te responderei, te mostrarei coisas profundas, ocultas. Eu ouço os meus adoradores, meus amados, meus filhos. São milhares, de milhares, de milhares, de milhares.